Para as visitas de uma casa com uma cama diferente da do que a cama dela é essa, já sei. Só que essa cama, essas camas têm um chão de arame. É a casa de banho dela, não é? Não, essa casa de banho é deste quarto. De? Deste. Deste quarto. A casa de banho dela é aquela. É. Muito bem. Já viste isto? Já viste? É. A parte visitável, que é a parte dela. Está visto. Talvez ele chegou, se eu entrava em fazer isto para a sua vida. Ah, está bem, obrigado. Já o quis oferecer aqui à Fundação. Minha mulher disse que não, não. E agora é que eu não ofereço mesmo. Sabe porquê? A partir do momento que a minha neta, no momento, vou ali três meses. Nessa noite, eu até tenho algum fotografia lá em casa. Com, lá dela. Não, não, não. Fomos para uma festa em Santo António de Alfama. Fomos aqui para lá. Pronto. Finished? Finished. You go to German and said, I see Amalia. Será que eu vou querer estar a encolher aquele? Ah, não, aquilo já está assim. Não é? Genunos. Aquilo já está assim mesmo no princípio. Thank you.